Presidente, modificado, confirme nível final. Salvador para o táxi 9809, 3434, 6 horas, alterna Salvador. Gente, Fortaleza 9809, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero. Via parte vem de Alfa, no ponto de espera chama a torre. 1-1-8-9-5, o ajuste no 08. 7, via parte vem de Alfa, quando lá 118-95. Afirmo, 118-95, o passarei do 9809. Obrigado. Passaria do 9809, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 1,50 graus, 1,19. A linha decola do 1,0. Gol 1922, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Aqui é com Delta, táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7. Decolar 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Controle, muito bom dia, passaria do 9809. Passaredo 9809, contato radar, saída Arbor, submontanea de voo 1180. Liberada ascensão 1180, Passaredo 9809. Alto autorizado, alinhar e decolar pistão no 7, vento 1,50 graus, 99. Confirme a radial de distância de Salvador, posição Lobato. Cidade Baixa, Tubo Urbana. Sim, autorizado, Mike Juliette Romil. Papatango, Vitor, Kilo Delta, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Eco Delta, decolar 241, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 1208 Delta. Controle Salvador, é o Papa Papa Mike Eco Delta, decolado. É, Manati, vai manter mil pés. A Papa Papa Mike Eco Delta, autorizado a presente direto Manati, 500 pés. Autorizada direta, mil pés, controle, desculpa, mil pés, Mike Excel. Sim, mil pés direto Manati, Mike Excel. Excel. Sal 9911, chama o Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, Sal 9911, bom dia. Bom dia. 1922, tráfego 2 horas, 2 1 milhas, rumo oeste. É um Alfa Tango 72, passando o nível de voo 080 para nível de voo 180. Sente voo 922. Passaredo 9809, tráfego 11 horas, 19 milhas, passando nível de voo 070 para nível de voo 050, um Boeing 738. Passaredo ciente do Ticás, grata informação. Gol 1922, desça para 2000 pés, ajuste 1019. RAM 3663, acione identificação, chegada Bonfim, desça para nível de voo 050. Voo 1922, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Autorizado final do procedimento, reporte estabilizado, 922. Confirmo o tráfego. Que horas é o plano do Papatango Itatiaia da Terra? Eu tenho só um plano para as 15 horas. Destino? No 922, tráfego em Duna, helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, 922. Chicago até autorizado voo local, no mil pés. Decolada 197, curva direita no corredor Axé. Toque arremetido em Valença e retorna. Controle 120, decima 80. Aciona 01-117. Afirmativo, 0117. Pode coordenação, passaria do 9809. Aguarda, obrigado, senhor. Papapá, Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar. Gol 9922, complete sinal do procedimento TRS, me torne na frequência 1118.95. 895, gol 922. Passaredo 9809, autorizada presente, conquista. Conquista da presente, obrigadão, 809. Travado, passando ainda a terra. 1922, livre pouso, pista no zero, vento 1,50 graus, 9,9, o ajuste 1019. Livre pouso na 1,0, gol no 922. The time from Miller flight plan. I don't understand. Say again. Just 1 minute for coffee, sir. Just 1 minute. Máximo, papi. American 982, please start up and push gate 11, Conrad for text. Push back, start up for gate number 11, American 980. Mais Juliette Romeu, prossiga. Mais Juliette Romeu, ciente, autorizado. Obrigado, Romeu. Passaredo 9809. Chama o centro Recife na frequência 126.0. Alterna 128.8. 260.288. 98089. Oh. Salvador. Azul 4234 na 1, não, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento no 01, autorizado. Chama táxi, azul 4234. Chama táxi. 2, solo 5-4, liberando via Fox, solo 1-2-1, decimal 9. Liberando via Fox, 4-2-1-9, gol 9-2-2. Com a Clara, tá no visual com o campo. Mike Juliette Romeu, ciente, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 9. 1-1-8, decimal 9, graças a Deus. Então 3663, desça para 2.000 pés, ajuste 1019. Autorizado, final do procedimento, ele é até posto habilitado. Afirmativo para 2.000 com 1.019, 3663, reporte estabilizado. Oi, bom dia, gol 1922 do grupo. 922, bom dia, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Solo. Salvador, bom dia. 9, informação mais Guarulhos 31979, autorizado Guarulhos no 340, aerovia Upper Zulu 16, decola da pistão 10, primeira curva à direita, Nadael, Leda, Bridge, controle 1208, acima 5023. 0340, decola da 10, com curva à direita, prossegue na saída da Nadael. Controle 120, ao 8, controle 023, 23. 3179, o atendimento está correto, chama o pushback aqui na minha. Doutor Charles Hotel, pátio 5, livre de estacionamento, reporta, tá? Pátio, gol 922. Afirmativo, gate 06. Livre, gol 922. Solo 4234 azul. Prossiga. O BOB 120, alternado é Maceió, autonomia 3 horas e 10. É 120130. 120, 120. Gente, azul 4234, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-9. 1-0-1-9, ajustado, vai chamar no ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-9, o 4-4-2-3-4. Juliette Romeu, solo 58, frequência livre, um bom dia. Salvador, American 980, taxi runway 10. Akamari, Tiro, how many souls on board? Stand by, can we taxi runway 10? Yeah. Papa Tech, Viper 1, Indian Alpha, hold point runway 10, tower 118.95. Bravo American Knight Israel, we have 174 people on board. 174. Roger, American Knight Zero, taxi April 1. Hold the point, runway 10, tower 118.95. 18.95, one ready, taxi to holding point 10, American 980. Azul 4274, bom dia, mantém ponto de espera da 10 aguardando. Ok. Dr. Charlie Hotel, reporta na Papá para ingressos, pistão no 7. Salvador, um bom dia. TAM 3663, baixou e travou na 10. TAM 3663, bom dia, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 10 nós. Livre o pouso na 10, TAM 3663. Azul 4234, avista a aeronave na curta final? Avista. Gente, após a passagem da mesma, Airbus da TAM, a linha mantém pistão no 0, azul 4234. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém no 0, 4234.